Às vezes eu vario aqui porque eu vou. Na hora que eu tô imaginando o acorde, eu já vou tocando, então. Só um pouco. O Jonas está perguntando se ainda tem chiado. Só um pouco, mas é aceitável. Não é muito chiado. É só aquele. Aquele tipo um. Uma. Não chega a ser um white nose, porque o ruído rosa, o pink nose, não chega a ser isso. Então isso diz. Mas a little. A little. Um pouquinho. É como se fosse uma. Posso dizer? Sei lá, chiado de mesa antiga, mesa de som antiga, que tem esse tipo de chiado. O Lumi tá dizendo aqui: no idea what he say. E aí, Lumi? Hey, Deborah. I'm speaking Portuguese with my bro, Jonas. From Portugal. We try play some idea like samba. This is a rhythm from Brazil. I think you know. That you know. Lumi says, I have friends, I should have known the language. Shame on me. Poderia ter. Cool. But I'm try speak English too. I'm learning yet. I don't speak much, just some words. Bora lá, let's go try again. Let's see. In the next. And you follow. É só Lá menor e Ré menor, só para treinar mesmo, sem acrescentar outros acordes, ok? Aí faz um ciclo, no ciclo desse BPI, quando chegar, por exemplo, inicia no 1, né? Quando terminar, chegar no próximo, aí entra o outro acorde, o Ré. Aí tu completa um ciclo no Lá menor e outro ciclo no Ré menor. Lumi says, I have a superior drum if you want anything. Yeah, of course. Of course, man. Play, please. Okay, Jonas, estou a fazer isso. Português de Portugal. Agora entrou outro cara aqui. Chama-se Anon Phalaxis. Com uma Roland TD4. Roland TD4. This is a samba style, man. Lumi says. Oh, he has a kit. But the other guy is now. I know, Alex, you play. Hey, man. moment, man. I'm almost calm, calm. Keep calm. Quando chega um baterista, chega logo para arregaçar e para... O baterista chega logo para quebrar tudo. E aí vira maior bagunça. A gente tá tentando tocar aqui alguma coisa, mas se você quiser tocar dentro do metrônomo, seria excelente. Hey man, for drum. You can play samba. You listen, man. And no flexes. You can play samba, man. You could be samba to us. Jonas, é melhor dar um tempo, Para de tocar um pouco aí que ele para, entendeu? Para de tocar e vamos ficar só escutando aqui que aí ele para de tocar.